paz do Senhor. Aquele encontro de Davi com o gigante Golias. E ele disse para aquele gigante que sabia quem ele era e o que o gigante pensava dele. Davi sabia que o seu inimigo o desprezava. Mas olhando para o tamanho daquele gigante, Davi também desprezou o tamanho daquele problema. Sabemos que vamos enfrentar algum dia, mais cedo ou mais tarde, alguns problemas. E às vezes antecipamos na nossa mente. Não tenha dúvida que todos os problemas nos desprezam, nos odeiam. Mas nós sabemos quem nós somos diante deles, desprezados. Mas nós, olhando para eles, também temos que dizer que eles são desprezados, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Principalmente dentro dos nossos problemas. A vitória é nossa por Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.